cantato de vagabundo. Desculpem a chiadeira, roncos e outros barulhos. Essa é a edição Primo Segundo do fimdavarzea.com.br. Recomendamos que você ouça esse podcast através do iTunes. Dessa forma, você poderá acompanhar cada edição assim que ela é lançada, fazendo o download automaticamente, sem apertar botão algum. É uma moleza. Além de conter imagens, links, sobre cada assunto abordado aqui. Você encontra o iTunes de graça no site apple.com/br/iTunes. Para quem já usa, na versão intensa, muito obrigado. Saímos às ruas, abaixo de chuva e sobre forte efeito de trago, para tentar traçar um panorama da cultura juvenil em nossa cidade. Não conseguimos nada, mas foi bem legal. Também nessa edição, as dicas de uma banda estranha, um livro, um filme e um site, como na edição passada já havia acontecido. Você também pode enviar suas dicas e participar da nossa chinelagem no fim da várzea.com.br. A gente tá fazendo uma série sobre o panorama cultural de Cachoeira do Sul. O que tu pensa sobre isso? Não penso nada. Mas tu acha que Cachoeira tem um panorama cultural? Não tem, Cachoeira não tem nada. Tu acha que Cachoeira respeita a diversidade? Não. Tu acha que Cachoeira respeita alguma coisa? Respeita só o dinheiro. É verdade, né, cara? E tem alguma coisa que a gente possa fazer pra mudar esse panorama? Sair da cidade. Tu consegue traçar um panorama da cultura juvenil da cidade? Bom, tem... Aliás, muito bem. Tem, né, aquele, né? E tem também o outro, né? Uhum, claro. Eu acho que cultura só se faz no Rio Branco. Tá. A Cachoeira é uma cidade decadente, isso é óbvio, né, cara? É um sul abandonado. Tu consegue traçar um panorama da cultura juvenil em Cachoeira do Sul? Cachoeira falta cultura. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em ouvir axé e pagode do que ouvir um rock and roll. Tu não acha que a gente vive num sistema de aparências? Certamente. Certamente. E o que pode ser feito para combater isso aí? Não sei. Pior, né, cara? É terrível a gente não ter soluções, né, cara? Porque tá tudo tão corrompido, tudo tão errado, tudo tão fodido, que o cara fica desnorteado, né? É verdade. O punk existe ainda, cara? Lógico, certamente existe. Mas o punk como doutrina musical... Ou é o punk como uma questão de atitude política? Como atitude política existe muito pouco, mas existe ainda. Tem muitas pessoas que... mudam não mudam, mas tipo, lutam pra mudar a sociedade. Hoje eu percebi que tem uns carecas se enfiando na cidade aí, cara. O que tu pensa sobre isso? Acho que isso é uma parte da música, onde é que já se viu? Os cara quererem ser contra tudo e não tem nenhuma atitude pra combater isso aí. E skinhead é uma coisa que tem que acabar, logicamente. Ser contra tudo que a gente pensa e... Mas eu tô muito medo pra estar dando entrevista. Não, mas essa é essa manhã que amanhã te passa. Não, mas essa é a moral da coisa, cara, entendeu? É o fim da várzea, entendeu? Então a gente tá na chinelagem mesmo e era isso, né, cara? Eu acho que, sem puxação de saco, mas acho que o fim da várzea é um negócio que tá revolucionando e vai revolucionar mais Cachoeira ainda, cara. Sabe que eu não acredito nisso, cara. Mas por quê? Porque eu acho que existem poucas cabeças pensantes e a galera não tem poder de mobilização, sabe? Quando na verdade a gente deveria estar se unindo e fazendo coisas pra acontecer, a galera tá numa letargia desgraçada e não faz nada, não se mexe. É foda isso aí, o cara. É isso que é, essas poucas cabeças pensantes que tem que se unir mesmo e mudar esse sistema. E o fim da Vale é um negócio que tava. Tem essas poucas cabeças, mas tá cada vez aumentando mais. A galera tá pensando, usando o cérebro. Vou conseguir uma garrafa de um copo de cura pra mim, né? Agora o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir um garrafão agora, tão cheio. Vamos saindo daí, cambada de vagabundo! Parede! Parede! Vamos lançar as bombas de efeito. Pra que serve a trava de choque, mano? Pra dar choque, meu. É, já diz o nome, né, meu? Bala de borracha, eles mastigam pra tirar, cara. Vai combater o crime organizado com escudo de plástico, cacete, bomba, cachorro. Vamos saindo daí, cambada de vagabundo! No bruto da psiquiatria da Cachoeira, eu acho, cara. Porque lá em Santa Maria, tá ligado? Aqui nasce, lá é o reformatório, entendeu? Porque os psiquiatras da Cachoeira vêm de lá e os que são daqui são ruins, cara. Os de lá também, cara, mas os de lá são loucos também, entendeu? Já foram afetados, tá ligado? Eles estagiaram no São Pedro, tá ligado? Ô, meu, foi ele... O NAP. Eu núcleo de assistência psicológica. Assistência. Assistência, né, meu? Vai, assistência. A única terapia que funciona é o tapa na orelha, mano. Nossa! Muito produtivo, muito produtivo. Dez anos se passaram e a galera de Transporting está de volta mais cruel, pervertida e ácida do que nunca. Sick Boy resolve retornar para Edimburgo para iniciar um novo projeto, abrir uma produtora de filmes pornô. Para isso, ele conta com a ajuda de seus velhos amigos Junk, que entediados estão em busca de um novo barato. Assim, ele convoca Mark Hampton, que havia comprado um clube em Amsterdã e tentava manter-se vivo. Nick, uma estudante tão lasciva quanto problemática, e Juicy Terry, um fracassado vendedor de bebidas. Com a ajuda dessas figuras e ao mesmo tempo decadentes e cativantes, Sick Boy planeja levar sua obra do cinema pornográfico, capciosamente intitulada Sete Ninfas para Sete Irmãos, para o Festival de Cannes. O único detalhe é que não estava nos planos de Renton a companhia de Frank e Debbie, que está prestes a sair da prisão. Ele se recusa a esquecer a traição de Renton e promete perseguir todos os membros da antiga turma de junkies de Edimburgo até o fim dos seus dias. Em pornô, Irvine Welsh comprova mais uma vez seu talento para a sátira e o humor negro, numa união perfeita entre cultura pop, degradação e altas doses de ironia, ele compõe uma obra divertidamente obscena. Irvine Welsh nasceu em Edimburgo, Escócia, em 1961, e tornou-se um dos escritores mais consagrados do seu país após a adaptação de Transporting para o cinema em 1996. A editora Rocco tem 570 páginas e custa aproximadamente R$60. Sobre a versão do diretor do filme Blade Runner. É um filme de 82, se não me engano. No seu lançamento, o filme foi um verdadeiro fracasso. Gastou-se uns 10 milhões para fazer, só que todo mundo foi assistir Guerra nas Estrelas. O filme tornou-se um clássico cult somente depois de 10 anos, graças à sua fotografia inspirada no movimento Nouvelle Vague e sua visão de mundo em declínio, que está presente em diversas pautas nos últimos anos. É bacana poder conferir e comparar a edição do diretor com a versão clássica do filme. Existem mais diálogos e um final surpreendente, ou no mínimo diferente, que acaba dividindo bastante a opinião dos apaixonados por essa incrível obra de ficção científica. Eu mesmo prefiro a versão do diretor, alguns amigos preferem a original, e alguns malucos tipo o Andrei sugerem uma terceira edição mixando as duas. O filme é bem interessante, mostra uma visão chocante de mundo, com muitos arranha-céus e tecnologia. Um mundo onde a genética criou androides dotados de força e inteligência, e a missão de Deckard é acabar com uma geração desses androides chamada Nexus 6. Tudo vai bem até que ele se apaixona por Rachel, uma dessas perfeições criadas no futuro. O filme tem 116 minutos... Essa edição é de 1991 e ficou guardada nos porões da Warner durante bastante tempo. Vale a pena você procurar aí na sua loja de preferência ou arriscar em alguma locadora. Sustentável é possível? Será que o homem consegue reverter todo o mal que ele já fez para a natureza? só poderemos responder essas perguntas se tomarmos alguma atitude, se plantarmos uma ação. Em formato de revista temática de conteúdo aberto, o site www.planteumação.org se propõe a debater temas ecológicos e de harmonia do ser humano com o ambiente natural. Os membros do Plante Uma Ação promovem caminhadas ecológicas, mutirões de limpeza de rios e córregos, além de buscarem uma maior conscientização da população sobre esses temas tão pertinentes em nossa sociedade. Você pode colaborar via internet enviando seu texto, ilustração, poema ou qualquer obra sobre o tema da edição atual ou mesmo das edições anteriores. Você também pode ficar sabendo o tema da próxima edição para já ir preparando seu material. São ações como essa que podem fazer um mundo melhor para se viver. Participe. www.planteumaacao.org. Falou? A frôler la calanche, les étendues salines, à perte de vue, on s'imagine en Chine. Bom pessoal, encerro o nosso primo segundo apresentando a vocês uma das bandas mais estranhas que habitam meu iTunes. Chama-se Gogol Bordel, formada por um bigodudo croata que foi pra Nova York certamente fugindo de alguma guerra e formou essa banda doida que mistura música cigana, punk, ska e uma boa dose de insanidade. Fui, aguardo os comentários e fiquei com Punk Paranda, Gogol Bordel. is upset. And in this kind of town, the women, they never get upset.